A juventude de hoje está meio perdida, falta de conhecimento, revoltada, desiludida, com as questões da vida, num beco sem saída, um coração duvidoso, uma mente suicida. Fraquejaram sem lutar, alimentar a violência e respiram pra matar. Mas vem cá, onde foi que nós erramos? Abram os meus olhos, onde foi que nós pecamos então? Siga o seu caminho e fique esperto, nem tudo que é certo nos parece o correto. Não é crime tentar fazer o bem, não é certo desejar o que convém. Não se pode alimentar a falsidade, não se deve omitir a verdade. Aê, já sabe, mantenha o otimismo, com a fé inabalável o homem vence o pessimismo. Nunca é tarde, seja humano nativo, palavra boa, construtiva, sempre com sentidos. É, mas sem dinheiro o mundo pode me pisar. Não compra felicidade, mas pode mandar buscar. Conheço a pá de louco, conheço a pá de mina, com os carros importados, sendo rei da cocaína. E aí, você é apenas mais um Zé. Você é um prisioneiro que o sistema quer. Sou maluco da favela e vou fazendo minha parte, destruindo família, aniquilando os covardes. Suas palavras não convencem, nem são importantes. Me apresento pelas ruas como negociante. Navega contra a maré, vive na ilusão. Ao retornar você verá que tudo foi em vão. Foi, pode crer, mano, já era. Acorda pra realidade, o mundo lhe espera. Não é tarde, acredite nos meus versos. Uma gota de bondade pode mudar o universo. Não é tarde, acredite nesses versos. Uma gota de bondade pode mudar o universo. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Vem, vamos embora, vamos pra escola e teremos um livro em vez de uma pistola. E sem pedir esmola, futuro nasce agora. Revoluciona a nossa geração e entra para a história. Ser a fortaleza, ser um visionário, ser um ativista ou ser um missionário, tanto faz, todos buscam paz. Conquistar meus direitos e lutar por ideais, colocando sempre Deus à frente e não ser visto como um louco sem futuro, delinquente. Ocupe sua mente, seja consciente. Abata um leão por dia, se precisa um presidente. Periferia, esse é o lugar e o som que toca é o rap. De uma juventude, a base é o que prevalece. Essa atitude provoca uma reação coletiva. Dos becos periféricos ecoa mais uma voz ativa. Acorda a juventude, o desafio não é fácil. Um futuro promissor e eu sei que isso não é fácil. Mas vou tentar, venha comigo. Melhor fazer a frente do que não correr perigo. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. E ouve o que há, não posso acreditar que já desistiu da guerra antes mesmo de lutar. Pois nessa guerra eu sou sobrevivente e vou ser medo igual guerreiro, sou linha de frente. Sangrando pela rua na favela do Brasil, onde mata pobre com balaço de fuzil, onde a justiça ignora o lado pobre, onde a corrupção estraga o sonho jovem. Jamais iremos nos calar, pode acreditar. Perdemos a noção do tempo, mas vamos voltar. É o retorno de uma juventude muito mais unida. Só que agora, meu irmão, com uma voz mais ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa. Nós somos a reação da geração sofrida. O nosso povo agora tem voz ativa.